minha oração. Cada palavra vem de um coração desanimado e sem expectativa, que não consegue ver uma saída. Acreditar que Deus fará um tempo novo. Pai, eu reconheço que preciso crer, pois o Senhor não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Tudo que o Senhor falou vai acontecer. Desistir.